Stefano do Lemos, em nome de La Fábrica Promoções, sucesso da Bahia e do Brasil. Como é que no BL? Me chama de problema, mas sabe que vale a pena. Cheia de contatos quando bate a carência. É pra mim que cê liga, o meu contato você fixa. Sai com os amigos falando da minha vida, diz que não volta e o mundo dá voltas. Mas quando enche a cara, sua localização favorita sou eu. Como é que não bebe? Como é que não bebe?